novo pilantra que é din-din, omitindo a verdade. Enquanto muitos reprimidos sem paz atrás das grades sonham com a liberdade da alma e não do corpo. Morrer conquista é lucro, parceiro, ninguém é bobo. No globo do menor é só maldade sem clemência, que raja os playboy na saída das agências. Os crentes querem falar que meus rap é pesado. Pesado não é ver o evangelho sendo anunciado. Eu tô ligado que o mundão arrasta e é febril. Ostentação, mas ninguém sabe o que é Playmobil. Perder a infância nos finais de semana, no fluxo balança, sem ter inocência as crianças. De ponta a ponta a palavra sendo deturpada, e o evangelho para muitos se tornou piada. Bíblia sagrada, a chave para a liberdade. Regenerado voa longe dentro dos cárceres. Do outro lado, alarde terno microfibra, anel no dedo pra pagar de teologia. Sem simpatia, sou filho de leão na selva, municiado da verdade, pronto pra guerra. Olho pra terra e vejo o sangue de quem pela Imbel foi alvejado na fronteira entre inferno e o céu. Mundão cruel, com sistema sombrio violento, que armarapuque faz meus manos partir pro arrebento. No sofrimento da cela acende a esperança, que faz bandido redimido abraçar os diploma. Longe da soma, macabra liberto dos mares, com a certeza de adorar o mestre em face a face. Buscai a Deus enquanto se pode achar, a verdadeira liberdade só encontrará quando entender o sacrifício da cruz. Vai perceber que o caminho é Jesus. Buscai a Deus enquanto se pode achar, a verdadeira liberdade só encontrará quando entender o sacrifício da cruz. Vai perceber que o caminho é Jesus. E sobe o gás, tatuagem no braço ostenta as menininha, os pratos combinam com fio, sinal da cruz, vejo os pretos jogados ao relento. E quantos pá no crime vão ficar pequeno, e vendo pai, justiça e liberdade. É pela paz, os gritos atrás das grades, e vão secar, vão querer, vão pagar de lock. É mãe chorando, o pranto, filho não morre. E tem pilantra, cagueta, quem é não treme. E tem pilantra, as joias e não se vende. Segura os pés, é só rajada só, e a palavra anunciada só. Vamos sem touca, na fé e pela causa, e a vitória dos aflitos será cantada. Um 5-5-5-7 virou rotina, e liga as nave, as glock e a quadrilha. E quem diria, perdeu, dormiu na vala. Segunda-feira, visita, quem é não cala. A fita branca, a paz e não se rende. Lamento filho, a bala já tá nos pente. Segura os crente, é só rajada, vamo. E a palavra que é anunciada, vamo. Vamos sem touca, sem glock, é pela causa, porque a palavra do Senhor é anunciada. Buscai a Deus enquanto se pode achar, a verdadeira liberdade só encontrará quando entender o sacrifício da cruz. Vai perceber que o caminho é Jesus. Buscai a Deus enquanto se pode achar, a verdadeira liberdade só encontrará quando entender o sacrifício da cruz. Vai perceber que o caminho é Jesus.